Ô, gente, será que tem hentai do Alcemar? E o quê? Hentai. Nossa, eu vou Olha, é procurar. um bom blog pra criar futuramente aí. First Blood. Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 69. Awesome! E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuzeta aí. Aqui é o Rodite. I need more money. I need more money. Ai, gente, ninguém me apresenta, já chego, vai entrando. É assim mesmo. É a Bia. Aqui é a Bia, é... Penso logo existe. Aqui é o Iha e One Shot, One Kill. Fala galera, aqui é o Snake e No Buts, No Glory. Bom, Snake, estamos reunidos aqui para falar a respeito de um jogo que a gente tem gostado de jogar bastante, né? Só um pouco, o suficiente para juntar 400 horas na Steam. Chamado Awesome Nauts. Como que é o nome do jogo, Rudit? Wilson Nauts. Wilson, tá ligado? Aquele Aniak, é o Wilson, o jogo é dele. O Wilson Nauts. Tem um jogo do Level Mais chamado Wilson Nauts aqui, então... Pô, seria louco, hein? Seria louco pra caralho, mas enfim. Eu vejo ilustrações chegando de Marcos Melo Correia disso. Bom, então vamos falar a respeito desse MOBA side-scroll 2D após a leitura de e-mails. A gente já volta, né, Zeke? Já voltamos aí no e-mail! Nossa! Vai, Pico! E estamos começando a leitura de e-mails! É isso aí, Snake! Vamos começar mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no podcast Game Track, né? Referente ao cast diversos de... que mais? E o cast número 67, que também foi sobre jogos de temática militar, né? Acho que foi o cast que o pessoal não curtiu muito, né? Pela quantidade de comentários. Mas, só nós que gosta disso. É, cara, eu tava reparando, cara. Tipo, jogos de temática militar, pra quem ouve podcast, normalmente de temática de videogame, assim, música videogame, o pessoal prefere mais música, sei lá, de Final Fantasy, de RPG, de jogos de fase, né? Mas temática militar, eu gosto muito, eu adoro essa temática. A gente discutiu isso no cast, né? Mas parece que não agrada tanta gente assim, né? Sem graça. Acho que o pessoal ouviu, legal, né? Mas não comentou na sequência. E hoje a gente também tá com um podcast hoje também que muito pouca gente vai conhecer, mas a gente instiga aí você pra conhecer, cara. Astronauts é um mob aí que, pra quem não gosta de LoL nem Dota, né? Não é exatamente isso, cara? Exatamente isso. Sim, ele tem aqueles gráficos de desenhos animados dos anos 90, né? Muito massa, vale a pena conferir. Vou passar um recado aqui em relação ao podcast Papo de Noob, né? Eles fizeram a última gravação com o pessoal do estúdio brasileiro, desenvolvedor brasileiro. Tá um estúdio que falaram a respeito do jogo Mr. Bree Plus, né? Ele tá em votação no Steam Greenlight. Então votem lá no Greenlight, vai estar o link aqui embaixo. A gente já comentou nesse podcast bem no finalzinho, mas eu tô reforçando aqui, cara. Vote que o trabalho do pessoal da Town Studio é muito bom, assim como o pessoal da Mini Boss, do pessoal do Joy Masters, do Niken, você viu, né? O Niken! Niken, cara, eu joguei muito nostálgico. Muito forte, cara. Muito bom. Então, todas essas empresas estão de parabéns. Votem neles também, que estão lá no Steam Greenlight, né? É, e não só disso, né, cara? Vamos incentivar o mercado brasileiro, vamos fazer esse negócio sair do futebol, vamos valorizar outras coisas que tem aí, pelo amor de Deus. Bom, também, você que curte a versão que a gente faz de Versus aqui, né? O Versus entra em equipe, vai ficar pausado durante um tempo aí, porque a gente vai trazer um Versus muito legal aí com um monte de gente de fora, hein? Então fiquem espertos. Olha só, hein? Cheiro de novidade no ar, hein? É, verdade. Então vamos se voltar aqui pros feedbacks que a gente teve no programa 67, Jogos de Temática Militar. Só lendo por cima aqui os comentários que foram feitos por nossos ouvintes, né? É, do Biostalker, até que mandou um e-mail que o Snake vai ler na sequência, né? Ele falou que tem uma teoria pífia sobre a falta de comentários nesse podcast. Acho que a temática é extremamente genérica, mas na boa. Mais tarde, eu eu posto minha nota em paçocas no cash. É que eu comecei uma ideia lá de fazer notas de 40, de 0 a 40 paçocas, né? 0 a 40 paçocas. É, tipo, aqui, esse podcast, na minha opinião, ele foi 35 de 40 paçocas. Lembra que a gente tava também na dúvida no cash, lá que a gente tava na dúvida de a gente falar que era o transtorno, sei que lá, traumático? Aham. Uhum. O Heitor Polidoro lá do Drinking Player, né, que é um dos nossos parceiros aqui, ele disse, por acaso não era transtorno de estresse pós-traumático? Esse mesmo! Esse mesmo, cara! Coloca dois dislexos aqui, tá foda, né, Zé? Dois dislexos e um burro, quer dizer... E ele só complementa aqui dizendo que a música War, que a gente falou do Battlefield de Vietnã, é de Edwin Starr, que também toca no, com o Jack Chan no Primeira Hora do Rush, lembra? Nossa, cara! Era um bom filme, lembrou agora, ele fazendo aquela... Bom, último feedback em comentário aqui foi da Gegé Pinheiro, ela só deixou uma menção honrosa, né? É, deixou uma menção honrosa aqui, a Jet Force Gemini, que também possui uma temática militar muito foda. Então, chega disso, vamos lá pro e-mail do Marcos Nello Corrêa, mandei. Então, e-mail de Marcos Colégio... Marcos Corrêa. O Marcos, nosso colega Corrêa. Ah, corrigi legal agora, hein? Fala, galera do Game Track, aqui é o Marcos Mello, deixando meu retorno novamente com alguns pontos a comentar sobre o último episódio de Game Track. Meu comentário no post do cast sobre jogos de temática militar foi para atrair comentários parecendo hater de propósito. Olha só, cara, isso que é fã, cara. Só por causa disso, cara, eu vou dar um Little Inferno pra ele. Então, eu vou mandar pra ele um Little Inferno. Então, fica esperto aí, Marcos Mello. Olha aí, pesada, vamos puxar saco do chefe. Vai que vocês veem o jogo, porra. Seja esperto, pô. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Sou uma troca de Jackson, mas promessa é dívida. Vamos lá. Como que é, senhor Zabuzeta? Exime jogador do PC e só ouviu falar de Call of Duty na época do Modern Warfare. Puta que pariu, cara. Isso até agora não desce, mas... Não, eu vou explicar por que não desce, né? Então, eu tive uma... Sabe quando você tem aquela Era das Trevas? Eu tive a Era das Trevas pros videogames, né? Então, foi consequência de duas coisas. Uma que eu trabalhei durante 3 anos, de madrugada. Ou seja, era dormir, comer e só. E durante o último... Pera. Agora tá tocando aquela música do Hulk. Na sequência, eu resolvi virar gente e fui fazer faculdade, né? Então, ou seja, faculdade de física não é uma coisa tão simples assim. Não é faculdade de pedagogia, só avisar. Ainda bem que a gente não tem ouvintes que fazem pedagogia, então ninguém fica ofendido nessa história. Ou espero que não. Então, foram 4 anos ali que eu estudei pra caralho, cara. Eu também estava estudando pra concurso, então foi essa época que eu fiquei no breu, assim. Tipo, fiquei no, na Era das Trevas. Eu até fui olhar quando foi lançado o primeiro o Call of Duty. Foi em 2003 foi bem quando eu comecei a trabalhar madrugada, então pra mim foi um inferno na terra, cara. Eu comecei a trabalhar madrugada, não tinha tempo pra nada, mas essa é a história, pô. Fala com essa história é triste, quando a gente ficar rico, a gente vai fazer uma biografia dos Abusa, tá? Vamos vender e ficar rico. É, eu já sei o nome desse livro. É Nem Diva Nem Boss, né? Somente Zabuza. Somente Zabuza. Zabuza por Zabuza. É, Zabuza. Continue. Enfim, continuando o e-mail. Eu nunca fui muito aficionado pelas músicas de jogos temática militar. Geralmente as músicas são épicas e tudo mais. Mas a ambientação acaba pra lembrar muito mais os filmes do que do jogo. Isso é verdade. Porque você, tipo, a primeira coisa que você lembra de jogando Medal of Honor é Resgate do Soldado Ryan, mas... Não, até que tanto que o cara que produz a música de Medal of Honor, ele produz também pra galera de cinema, né? É, o Michael Giacchino fez trilha sonora pra Lost, uma porrada de lado de filme que agora não vou lembrar, mas os FPS principalmente são uma grande representação do rumo que as trilhas sonoras de jogos tomaram das últimas gerações dos videogames. É, de fato é. Na época em que curtia mais jogos de guerra, eu gostava muito do Medal of Honor. Joguei pacas os dois primeiros jogos pra PSX. PSX é o... PlayStation 1. É o PlayStation 1, né? Sim. O que deveria ter sido o Xbox. Enfim! Não, era pra ser o Nintendo 64, né? Só bizarro. Nintendo 4. Enfim, o foco da série no início era mostrar mais os protagonistas espiões e a matança que acabava por ficar em segundo plano. O que acabou me saturando com o gênero foi a época que joguei Modern Warfare. Ele jogou um monte de jogo de temática militar. É o World at War, o Modern Warfare. Modern Warfare, o Black Ops. Black Ops. Aí ele falou assim, tipo, ah, legal, né? Mas parece que tudo segue o mesmo narrativo, parece novela da Globo. É, porque vai ter aquela coisa assim que vai ter que resgatar alguém, que alguém vai morrer. O Snake, ele é um caso assim que, tipo, é difícil, cara. Conhecer ele, o Grafo, eles são apaixonados mesmo por temática militar. Tipo, a gente falou, o pai do Snake, ele segue essa linha militar, o Grafo, ele serviu durante um tempo, então, tipo, eles acabaram meio que se apaixonando por essa área, né? Eu gosto bastante, eu fui mais fã antes era muito mais fã, não jogo tanto temática militar atualmente, mas eu gosto ainda bastante. Exatamente. Pra complementar, ele nos enviou um belo... uma ilustração que é nada mais nada menos que os Abus representando talvez a capa da banda Spearhead Bangers. Spearhead Bangers, né? Meio da nossa piada que a gente fez durante o cast lá, que tipo, tem Medal of Honor Spearhead, né? Aí eu falei, Spearhead Banger, né? É, o que, cara, se tiver uma banda, cara... É um nome foda? É um nome muito foda, fica aí a dica e os royalties pelo nome vai pra gente, tá? É. Por CD vendido. Sim. E tal, tomara que seja um sucesso. Enfim... E ele fez eu com cabelo de Super Saiyajin 4, né, cara? Mas você tá quase lá, né, meu filho? É. Bom, então, obrigado, Marcos Melo Corrêa, por mais um e-mail aí, mais uma licitação fodástica. Vai estar aqui linkado pra você acessar a imagem, né? Clica na Zelda. Clica na Zelda, clica no link. Enfim, bom, só também pra deixar os recados aqui referente ao último podcast, que foi o Playlist Versus 3, onde disputou o Fedaik contra a Luísa, né, Snake? Exatamente, que sim. Foi uma disputa... Foi muito massa... Foi bem dinâmico, a gente até estreou umas coisinhas novas lá, de perguntas espontâneas, né? Que foi, o pessoal gostou bastante, até respondeu aqui. A gente até colocou um desafio lá, que a gente comentou lá, sobre a galera descobrir de quem que é as letras, né? Então, primeiro sou eu, obviamente, com essa letra escandalosa. Depois, quem escreveu ali, tipo, um beijo pra galera do Game Track 8, que tá ali 8, cara. Agora, em letra de forma, é o Snake. Aquilo lá era pra ter sido uma exclamação, só pra dizer, tá bem claro. Tipo, errou lá, né? Jeito. Foi a rola, exatamente. Da Luísa, obviamente, com o caderno de feminino, né? E o pior de todos, que na boa, é o do... É do Fedaika, cara. Até o Ivan, o Ivan da equipe mesmo, até zoou com ele. Tá lá, decifra-me... Na verdade, assim, decifra-me ou te devoro. Aí, aí o que, que o Ivan leu? Decifra-me ou eu te devoro. Te devoro. Ou parece um pili, tá ligado? Te devoro 3.14 ou... Né, enfim. Então, só passar o resultado aqui em relação a esse Game Track Versus. A Luísa venceu, né? Ela venceu com 2-1, né? Ela ganhou a música do Mortal Kombat, ela ganhou a música do Fallout 2 e o Fedaika ganhou a música do Legend of Zelda. Então, ele pelo menos fez um pontinho aí, né? O Wesley Pires, na segunda versão do Playlist Versus, né? Ele perdeu de 3-0, então... Só pra... É lavado, hein? Bom, então o pessoal gostou bastante, eu respondi algumas perguntas lá. Confira lá os comentários que a gente teve no último programa, né? Vamos ficar por aqui pra não ficar tão extenso, né, Snake? Chega, né? Tem o Game Track que a gente gravou aí sobre... Elsonauts já tá gigante. Ou o Elsonauts, né? Ou Elsonauts. Enia, aqui um beijo. Cara, a melhor coisa de todas é o Snake cantando no final lá. Vocês vão perceber por quê. Enfim. Pra variar, tem que cantar alguma coisa. Tem que cantar, né? É normal já. Então, galera, deixe seus comentários e continue ouvindo o podcast aí do Game Track. Avalie a gente no iTunes, também o Papo de Noob, né? Deixe seus comentários, pelo amor de Deus, a gente gosta de ler vocês. Cara, é muito massa a gente dar risada aqui nos letras de e-mail. E a próxima, a partir do próximo podcast, né, o podcast do número 70, a gente vai começar com uma novidade e também vai ser semanal, então preparem-se, que essas coisas vai ser muito foda daqui pra frente, hein? Falou, galera! Recall beacon activated. Returning to base. e-mails, assustando todo mundo. E aí, tudo bem com vocês? Tá tudo agradável aqui? Eu tô feliz, eu subi de liga. Olha só, subi de liga e o Rodite perdeu liga aí, né? Ah, Rodite, né? Rubit. Mas eu ganhei mais um prestígio, só que eu já comi. Ai, meu Deus. Gordo é foda. Bom, vamos parar de falar línguas aqui que vocês não estão entendendo. Vamos falar a respeito do Awesome Nauts, que é o jogo que a gente trouxe aqui pra falar no Game Track. É um MOBA 2D. Eu acho que é a primeira vez que eu cheguei a conhecer um MOBA 2D, né? Não sei se vocês já chegaram a conhecer outro tipo de MOBA, além de... Não League existe. League of Legends ou Dota, né? Que são os jogos que mais representam esse tipo de gênero. O Rodite aqui, ele é jogador de MOBA há muito tempo, né? Você falou na ordem errada. Dota e League of Legends, tá? Eu tô falando por popularidade, não por... lançamento. Exatamente, Dota, League of Legends. Você quer desenho? Aí isso é discussão pra outro cast. É, isso já é outra história. Isso é discussão pro papo de noob, que já falou muito mal de League of Legends, e sempre defendendo Dota lá, né? Né? Agora o Rutich tá sozinho, porque ninguém mais joga Dota lá, só ele no cast, né? O Madruga Jax nem joga. Bom, piorou, né? Mas beleza, vamos pra falar de Nauts hoje. É isso. Bom, aí, vai lá. Falar sobre Nauts, a gente vai abreviar aqui pra Nauts, que é mais fácil do que falar Awesome Nauts toda hora, né? E o Rodit não vai conseguir falar. Ia falar o Awesome Nauts, né? O Awesome Nauts. Ele foi lançado exclusivamente para os consoles em 2 de maio de 2012. Bem posterior, 3 meses depois, em 1º de agosto, foi lançado para PC, através da Steam. Ele lançou também para Mac e para Linux, saindo posteriormente, né? O quê? Tem jogo para Mac agora? Não, essa piada já é antiga pra caralho. Bom, vou aproveitar e já fazer pergunta pra vocês aqui. Quando que vocês conheceram Awesomenauts, cara? Começando aqui com o Snake. Com você, seu viado. Você me apresentou essa praga desse jogo que traz uma frustração na pessoa quando você perde, de um jeito. Mas só que quando você ganha, cara, você é tipo que nem droga, tá ligado? Que merda. Ao mesmo tempo que você sabe que é uma merda, tá, eu sei, mas você quer mais, eu quero ganhar desse viado. Entende? Mas foi, acho que no começo desse ano, cara, que eu comecei a jogar essa porcaria. Bia, e contigo? Cara, foi andando aí pelo Facebook da vida, vendo páginas de desenvolvedoras indie e tal, e citaram tal de Awesome Nauts, tava fudendo toda a produtividade da equipe. Falei, caralho, velho, que isso? E, tipo, eu nem tinha Steam na época, tipo, eu nem tinha computador, eu tava na roça. Eu falei, nossa, preciso ver isso, cara. Eu me apaixonei, pô. O nome do jogo é Awesome Nauts. O nome é muito maneiro, né, literalmente. É muito foda, velho. Daí acho que mais atrás... foda do que o nome é a abertura, cara. É. Ah, a quem não goste, né, Rodinho? É. Tem que ser noob pra caralho. A música é muito chata, cara. Cara, ah, não, fuder, cara, vai se fuder, é muito boa. Não, a da abertura ou a da tela de menu? Não, da abertura. A tela de menu, eu tô falando da abertura. A tela de menu é uma coisa, a gente tá falando da abertura estilo Thundercats, porra. Não, essa é maneira, assim. Me confundi, então. Toda aquela piração muito louca e os bonecos vindo, aquela correndo, jogo né? Luz. Não, eu queria assistir um desenho disso, cara. Eu queria que eu tivesse isso na minha infância, cara. Cara, se tivesse um desenho de assonados, eu pagaria pau pra caralho, né? E com você, Lucas, conheceu como? Eu conheci através do André também, né? Oh, esse André é muito isso. Foda, hein, cara? Eu não sei, o pessoal conhece como você, André ou como os Zabs? É como os Zabs. na Getúlio é Verusca. É, Rua das Putas. Verusca, então, pela Verusca, em dezembro aí, ela mostrou. Muito maneiro o jogo e estamos aí se viciando toda noite, depois do trampo. Depois do trampo é praticamente o happy hour da galera, né? Exatamente, nerd é uma bosta. Não, depende, se você perde muito, é o estresse da noite. É verdade. Começou a perder 3 seguidos, você falou, não, melhor parar por aqui, senão eu vou perder os cabelos. Exatamente, daí tem uns caras assim que vai jantar e deixa o char lá. É, tipo hot, né? Exato, sempre faz isso. Mais. Cara, o Roger, oh, vamos jogar aí, galera. Aí ele vai jantar e deixa o personagem no meio do jogo atrapalhando, tá ligado? Não dá nem seu trabalho de, tipo, quitar o bagulho. É. Falando no noob, noob, você conheceu como? Então, na verdade, eu já tinha visto um vídeo no YouTube de Nauts mesmo, acho que foi no meio do ano passado, e eu fiquei muito hypado, só que eu não achava mais o vídeo na internet, e tava tentando descobrir, tipo, como eu não sabia como era o nome do jogo, não achava mais o vídeo, eu perdi o jogo, entendeu? Tipo, puta, que bosta, nunca vou achar, tipo, eu achei que fosse um novo Map Story, alguma coisa assim, entendeu? Mas por fim, tipo, pesquisei, mas como eu não tinha nome, não tinha nada, não deu pra me pegar que era um mob de plataforma, plataforma, eu simplesmente perdi o contato com o jogo. Daí foi como, acho que você começou a jogar no final do ano passado. Eu comecei a jogar. E daí o Iha, a gente vai pegar aqui um móvel, plataforma e tal. A gente vai pegar um pack. Você quer entrar no pack aí? Eu falei, oh, beleza. Sei o quê, R$5 pra cada? Uma coisa assim, você não me lembro jogo, direito. Até hoje ele é barato, tá custando R$16, R$17. Mesmo. Então, tinha um pack lá, acho que é pra 4 keys, né? Por aí. Era 3. Porra, agora você me fez lembrar. 3, que eu é 3. 3. 3. Então. Alguém deve dinheiro pro Iha aí? Pera aí. Então, acho que não sei se era. Vendo assim. Que tem dinheiro pra receber. É. Foi bem nessa época. Ainda bem que eu moro longe. Só que eu já paguei, viu? Daí começou a jogatina frenética ali. Então até hoje, né, cara? Direto. Até agora há pouco. É, eu conheci. Eu conheci o jogo também bem no esquema do Rod. Vi trailer, mas eu falei, nossa, que jogo nada a ver, né? Tipo, meio pai, eu não curti muito, não. Aí um dia tava em promoção, a galera falou bem, assim, peraí, deixa eu testar. Aí, cara, acabou a vida, né? Tipo, tamo aí até hoje, jogando todo dia, cara. É o segundo jogo que eu mais joguei na minha vida, cara. O primeiro é Team Fortress, que eu tô com quase 500 horas, e esse eu tô com 430 horas de Nauts. Então, quase chegando lá, hein? Engraçado, assim, que eu peguei o jogo em novembro, dia 25 de novembro do ano passado. Tá lá no meu Achievement mostrando, então é mais fácil pra lembrar, né? E eu falei, cara, em menos de um ano eu tenho 400 horas. O TF eu tenho desde 2007, eu tô com esse tempo, imagina só. Ok. Bom, antes da gente falar aqui das nossas músicas, né? Vamos falar a respeito da produtora, né? A Rônimo. Ela é uma produtora independente, obviamente, porque o jogo é independente. Pelo que entendi, é o segundo jogo dela, porque ela fez o primeiro jogo chamado Swords and Soldiers, que é um jogo de estratégia, assim, bem básico, mas é bem legal. Eu cheguei a pegar em promoção ele. Beleza, tô baixando pra jogar. Vale apenas R$16,99? Não sei, comprei na promoção. Nunca joguei. Vou jogar agora. Acho que ele chegou a ver a imagem do jogo, né? Ah, foi, tava lá, vai comprando. Cartão de crédito. Exato. Aí. Sou rico pra caralho, compro tudo que tiver nessa porra na promoção, tô comprando. Ah, que tava mais barato que uma skin, então ele dá uma skin pro Voltar. Uma skin é o refrigerante ou... Não, a skin é a roupa. O nego compra jogo só por causa da skin do Nautilus, cara. Eita porra. Não, tem gente que compra jogo por causa de chapéu no TF. É pior que isso, né? É. Eu já fiz muito disso, mas enfim. Não, e ele tem orgulho de falar isso. Vai tomando seu c***, cara. Droids have spawned. É, vamos falar a respeito dos personagens agora, né? Bem, não é melhor você falar sobre a história do jogo em vez de falar dos personagens? A pessoa já tá mais inteirada. Cara, dá pra resumir assim, ó. Existe um conflito intergaláctico com umas inteligências artificiais no qual ocorreu a primeira guerra. É a primeira AI War, né? Onde os droids estavam sendo summonados através de uma... Como se fosse uma unidade lá chamada Zero, né? E depois disso a guerra acabou, mas ela continuou por causa das indústrias de armas, né? Parece os Estados Unidos, né? Enfim. Eu já vi essa história antes. E acabou que a partir do momento que a guerra continuou, né? Que é no ano de 3587, as empresas de armas, né, começaram a enfrentar uma a outra. Como, sabe, o TF tem lado blue versus lado red? Aí tem as empresas também, tipo, como se fosse o lado vermelho contra o lado azul, elas contrataram os mercenários pra destruir a base da inimiga, né? Praticamente é isso a história. Tipo, os mercenários, na verdade, são os Nauts, né? Que você seleciona na partida pra você jogar. E cada um deles tem uma história que a gente vai falar na sequência. Hop in here, hop in here. Bom, Snake, vamos falar a respeito dos personagens aqui jogáveis. Vamos começar com o nosso primeiro personagem aqui. Yo, motherfucker, Frog G in the house. I need more money. I need more money. Pra dar uma resumida assim por cima da história de Frog G, ele é como o bom morador do gueto, né? Ele cresceu em meio à violência. Obviamente ele acabou indo pro mundo do crime, né? No mundo do crime. Assim como muitos rappers por aí, que viraram acabando ficando, cara, famosos, não, né? Sem querer cortar, cara, mas ele é um, pra mim, é uma forte referência a Battletoads, cara, sem brincadeira. Ah, tem, cara, referência tem de monte nesse jogo, né, cara? Isso não, mas é o Frog Jim em específico, porque ele é um sapo, né? Então, sim, tipo, a cara mais dele. Que isso, a cara dele lembra bastante. Ih? Os traços dele lembram bastante. Então, ele crescendo nesse mundo de violência, aí teve briga de gangues e tal, ele acabou sendo preso, né? Daí ele parou, assim, dentro da prisão, passou 5 anos, né, preso. Ele, não, vou melhorar de vida. Ele começou a tocar, dançar e fazer beatbox, cara. Pra ganhar então a vida. Então ele virou aí pra ganhar a vida. Só que não foi tão muito bem sucedido. Tanto que o Sr. Mario Hit, Mother Frog and Bows. Mother Frog, o melhor nome de Lucas. Não foi lá grande sucesso, né? Então, como ele precisava de dinheiro, ele acabou se tornando um pistoleiro, né? Bem louco, né? Muito louco, com a sua fish gun, cara. É um peixe, né? Sim. Que dispara um pelotada d'água. Sabe aquele meme LOL, assim, que o cara tá com a boca assim, LOL, tá ligado? É a cara do peixe. É a cara do peixe, cara. Não. E o pior que isso é o... Ele carrega um galão de 20 litros nas costas, né? Pra carregar o peixe. Isso que é mais divertido. Patrocinado pelo Ouro Fino, né? É. Mas que ele entra na batalha utilizando o movimento de dança, o ritmo beatbox, né? É muito engraçado, assim, que... Não sei se é só pra mim, assim, mas ele lembra muito quando ele fala o... Acho que é... Como que é? Mr. T? O Mr. T, exatamente. Sim, ele lembra muito, cara. Também, né, cara? O jeito que ele fala... House. É muito louco, né? Bom, o Frog G tem 2 skins exclusivas do Steam, né? Que como não... O jogo pra console praticamente morreu, né? Porque o jogo pra PC acho que fez mais sucesso do que pra console. E eles lançaram 2 skins. Uma skin que é uma skin de nadador, né? E uma skin meio pimp. Pimp, pra quem não sabe, é cafetão. Cafetão, muito louco, cara. É muito massa. Aquele cafetão americano tipo o Snoop Dogg, tá ligado? Cara, ele é a cara do Snoop Dogg. Ele tem um relojão assim, tá ligado? E a outra é um nadador que lembra muito o Michael Phelps, na minha opinião. Cara, um sapo com uma medalha e uma touca lembra o Michael Phelps. How? Não, uma medalha de ouro! Ah, é o único medalhista de ouro. É. Falou tudo, né? Bom, antes de passar também pro personagem, é assim, ó, ele tem um tiro normal, ele tem duas skills, né? Uma que é um dash, que ele stun no cara, e outra é um spin, que ele gira e acerta dano no cara. Então é a base da jogabilidade com o Frog G, né? Resumindo, é um Shoryu que é o tac-tac daqui do... More swag! O próximo personagem aqui é o personagem preferido da Bia, né? Na verdade, um dos preferidos aqui, que é o Lone Star. Todo mundo, né? O mais quick win. Acho que só aqui quem joga efetivamente é eu, o Rod e a Bia, né? Uhum. É. Você falou na ordem também de desempenho. Eu jogo melhor que os Abus, eu jogo melhor que os Abus. Fale por você, Bia. Não mente. No próximo Incrível Nauts, X1 entre Abus e Rod. É, né? Oh! Lone Star, como que é a história dele, cara? O Lone Star é o rei do gado, ele solta os bois e show de bola. É o Bino, né, Rod? É o Bino. Puta, ele veio de um planeta que tem vacas, não é? Uma coisa assim, um bicho. No meio da Via Láctea existia um sistema, em vez de chamar sistema solar, chamava sistema bovino. E lá tinha um tipo de espécie meio vaca, assim, e eles tinham medo das espécies cowboy, né? Chegou... Eles tinham medo dos gaúchos que faziam churrasco. Pronto, o Lone Star agora é gaúcho. Não, porque se ele fosse gaúcho, ele teria boleadeira, cara. Bombacha. E bombacha, exatamente. Então, praticamente, assim, o Lone Star, ele chegou no sistema bovinho, dominou as vacas de lá, literalmente, e utiliza isso como poder pra ele no momento que ele entra como Nauts pra disputar contra os droids, né? Na disputa entre mercenários e muitos solares, enfim. As habilidades dele é lançar umas granadas, né? E jogar o boi que dá um no-back na galera, empurra a galera, ou é mesmo pra fazer um pusher, né? No mapa. Onga! Leon! Esse é muito engraçado, cara. Chame Leon, que esqueça. Bom, o Leon, cara, lá na própria página diz assim: a vida de Leon é a vida do crime, né? Mulheres, comidas caras e muito empréstimo. Muita dívida não paga. Muita dívida não paga, né? Parece que imensas dívidas ele chegou, perdeu o braço, cara, e colocou um dispositivo no braço como se fosse uma espada de elétrica, laser, né? Uma espada laser elétrica, assim. Ele acabou sendo procurado no planeta dele porque ele acidentalmente quebrou o quarto da mulher do primeiro-ministro, né, do planeta. da parte de referências, pra quem joga Dota, o Lin é uma forte referência do Gondar, que ele tem praticamente as mesmas habilidades e mesmo, tipo, função dentro do jogo. Que além de ele ficar invisível, ele dá backstep, que são, tipo, as principais características do Gondar, que é do Dota. Qualquer personagem furtivo, né, backstab é linha de habilidade, né? Ele? Easter Egg é igual, porque ele fica invisível igual o Gondar e dá, e tipo, tem critical hit, que também tem no Gondar, e tem backstab, que tem no Gondar. Então são três habilidades completamente iguais de um personagem de um outro jogo. Então, se o cara falar que não tem referência, cara, é difícil. A diferença, assim, é que eu achei mais bacana, porque como ele é um camaleão, né, cara? Sim. Ele dá uma linguada. E puxa o cara pra perto. Puxa o cara pra perto. E é muito divertido quando o cara assim, eu vou fugir. Quando ele tá chegando perto pra passar na linha torreta. Da torre ali, pra ficar escondido, cara, você dá aquela puxada na língua, cara, e tal nas costas dele, cara. É muito frustrante, velho. Gabriel, um beijo. Seu viado. No caso do Leon, ele tem a língua que puxa o cara pra perto. E claro que você pode combar os itens com isso, que a gente vai falar mais pra frente na mecânica do jogo. E também tem o clock, né? Você fica invisível e você pode... Faz uma cópia. Você faz o Bushin no Jutsu, velho. Literalmente. Você solta uma cópia, você vai pra um lado, você vai pro outro e ó. Sim. Uma outra coisa aqui, a respeito da skin, a gente falou do Frog D, do cowboy é só a skin de policial mesmo, que o touro dele fica com uma sirene em cima. No caso do Leon, que é esse terceiro personagem daqui, ele tem uma skin de mosqueteiro. Porque ele é um francês, né? Nada mais justo. E ele tem a outra skin que foi lançada recentemente, que é de pirata, cara. Ficou bem maneiro as duas. Não tem nada de referência à cultura nerd em si, só o próprio mosqueteiro mesmo, né? Pirata francês, tem? É verdade, tem bastante pirata francês. Ah, não encontrei nenhum, gente, foi mal. Assassin's Creed tá aí pra isso, mas enfim. E outra referência que eu lembrei agora, que nem tem a skill que ele fica invisível e deixa tipo uma cópia, também é uma skill que é utilizada pelo Phantom Lance no Dota 2. Ah, então quer dizer que você tá falando que Dota é melhor, é isso? Não, só tô falando que pode ser que tenha sido copiado ou não, né? Ou só uma referência. Activating teleporter. Bem, vamos agora pro próximo personagem. O clã que é um gordão que morde as pessoas, recupera a vida e explode e mata todo mundo. Esse que é o cara. Ele é um cara frustrado. Não, não sou frustrado, porque... Peraí, eu sei que é o clã. Eu vou embora. Enfim, o Clank, cara, é o primeiro... Ele é um gordão. Um gordo é você, ô viado. Alguém tá falando, né? Né? Eu acho que eu tô mais mal que você, Ed, mas tudo bem, vai, continua. Ó, o Skoldir e o Clank brigando aí. Eu sou o Skoldir, que o Skoldir é mais pró. O Clank é o primeiro robô que você vai ver com problemas de raiva compulsória. Ele não consegue controlar a sua raiva e ele tenta pagar um terapeuta pra ver se consegue ficar mais calminho, mais zen, né? Ele é um robô que foi construído pra justamente pra guerra. Só que a guerra acabou e ele ficou desempregado. O melhor de tudo é que ele foi construído pra derrotar um certo vilão. Só que o vilão simplesmente morreu por causa de uma bactéria. Aí ele acabou ficando desempregado. Que bosta. E ele não foi programado pra retornar, né? Sim. Da guerra. Que era pra ir lá ser destruído, beleza. Você é uma máquina, você não é nada demais. Só que, no final da conta, ele nem chegou a lutar. Aí ele começou a trabalhar com limpeza. Limpeza? Como assim, velho? Sim, por isso que quando você compra lá a mordida lá que recupera, é tudo item lá do aspirador, de não sei o quê. Cuidado que aquela mordida não é uma mordida, é um aspirador aquela porra. Boa, boa. Eu nem sabia disso, hein? Toma essa. Eu acho que ele tá chutando, velho, porque não tem não, nada não, a ver. Não, tem ali. É a história. Entra no site e leia. Como também não durou muito, porque a sua natureza impulsiva de raiva, né, não permitiu ele ficar no emprego, ele foi contratado como mercenário, né, pra fazer aquilo que ele sabe melhor fazer. Explodir. Ficar com raiva, explodir as pessoas, isso tudo ao som do heavy metal, ele diz aqui. Muito bem. O Clank, pra quem não tá ligado, assim, a respeito das habilidades dele, ele é um dos personagens que mais tem skin, mas a habilidade dele principal dele é explodir, né? Ele explode, ele causa um pouco de dano nele, por causa da raiva. Ele causa e a melhor skin que tem, cara, é do Creeper, velho. É o Creeper, é. E a outra habilidade dele é esse aspirador, que na verdade ele praticamente dá uma mordida e recupera a vida enquanto o cara leva um pouco de dano, né? Aí no caso ele tem uma skin que é dos mercenários, literalmente, cara, ele é igualzinho. Que vai estar longe. Sim, cara. Com aquela boininha ali, cara, e quando explode, o símbolo de explosão lá é a caveira dos mercenários, né? Aí bom. Tem o Creeper, né? A versão Creeper dele. Foi lançado. Foi praticamente uma parceria, uma homenagem ao Minecraft, né? Praticamente a cara do Creeper do Minecraft. E o estilo dele é todo quadrado, igual a cubos, né? Do, é, e quando ele explode, ele faz que nem um Creeper mesmo. É. Né? Aqueles efeitos assim, ele faz o. Pum! E a última skin que saiu no Humble Bundle, né? No Indie 8, que foi a skin de galinha, cara, que é muito engraçado. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha. O tiro dele são ovos, e quando ele explode, ele faz barulho de galinha. Alguém sabe por que saiu de galinha? Cara, eu acho que... não sei. O sucesso da galinha pintadinha tá muito em alta até no skin. Yuri. Vamos pro Yuri agora, que é o próximo personagem. Ira, por favor. Esse agora. Shard do Edi, não, esse é o Shard do Edi, velho. Macaco. O macaco aí, que é o Yuri. Cara, o Yuri é muito foda, porque ele é terráqueo, saiu do planeta Terra em 1960. Ele é aquele macaquinho show de bola que viajou pelo espaço e entrou em um vortex e foi parar pro futuro. Cara, é o planeta dos macacos forever, from, né? Hell, né? Além da referência, ele fazia parte dos mascotes da corrida espacial, né? Que foi enviado pela Rússia para o espaço, né? Exatamente. Que é a referência melhor do que essa, só falta botar o nome dele de Simon. Não, a referência de Yuri Gagarin, porra. Exatamente. Ô, Roger, tá louco. Uma outra coisa, assim, que no, na skin normal dele, assim, ele tem na ombreira, tem um símbolo de um espaço, mas como se fosse uma força da União Soviética. Ele, a cor dele é vermelho, no caso, também. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Principalmente quando a segunda skin dele é justamente cosmonauta. Olha. Então, quando ele foi pro futuro, nesse Vortex, ele sofreu uma radiação mega fodida e acabou virando inteligente. Do nada, assim. Inteligente não, super inteligente, cara. É, super. Daí ele construiu um jetpack, um super computador, né? Jetpack, ao qual traduz o que ele fala e as ações dele. Daí a galera fica, pensa assim, se é ele que controla o jetpack ou o jetpack que controla ele. Ele lembra o macaco louco das Meninas Poderosas. Também. Só que com o cérebro menor, né? É isso. E ele, a skill dele solta umas bombas, assim, pra explodir a galera. Tem uma bolha de proteção que deixa a galera lenta, ele pode upar isso pra curar ou deixar N coisas, né? Ah, uma dica, quem quiser brincar um pouco de Nautilus, faça o Yuri com o Leon e seja feliz. Melhor combo. Combinação. Combo Breaker. Ah, esqueci de falar também de uma da outra skin que tem dele. Pelo que me aparenta, é total referência com Cães de Aluguel. É verdade, é Double ou Yuri, então tem tudo a ser feito. I require more technology. Voltar pra onde? Vamos voltar agora. Vamos pro Healer aqui, que tem, acho que uma das melhores dublagens do jogo, né, cara? Muito engraçado a dublagem. Vamos voltar aqui, então. Como que é a dublagem dele, Snake? Tenta aí, passa aí. Aí, qual que é a frase que ele fala, assim? I need more technology. Technology. É muito legal, porque aquele sotaque da alemão, assim, da Segunda Guerra. Qualquer semelhança com cientista alemão é... Coincidência. É coincidência. Voltar à história dele, assim, que ele já participava das batalhas, bem no começo da história, onde correu a primeira guerra das inteligências artificial, né? E lá o corpo dele foi destruído, só que só ficou o cérebro dele. Só explica que ele era um cientista fodão pra caralho. Não, cara. ele já era inteligente pra caralho. Aí acabou sofrendo uma radiação no cérebro dele. Nessa explosão, ele acabou sendo colocado num brain tank por selvagens, né? Pra quem não sabe o que é um brain tank, pra quem assistiu Futurama, é aquela cúpula, assim, aquele aquário. Cheio de água, onde que vai a cabeça dentro? No caso, só foi o cérebro dele. Outra coisa aqui é que ele tinha uns fiéis droids, né? Que faz parte das habilidades dele, assim. Que ele construiu, né? É, construiu. E ele acabou tendo poderes psiônicos, né? No final das contas. E o que eu achei mais divertido dessa porra toda é que ele usa os droids dele na Robot Wars. É. Pra quem não sabe, existe uma competição bem maluca aí nos Estados Unidos, que você constrói seu robôzinho. Aqui também tem, mas é uma porcaria, né? Mas enfim. Ah, tamo evoluindo. Tá melhor, né? Tá melhor. Você tá incomodando os engenheiros mecatrônicos, hein, cara? Calma que eu tô no ramo. É, exatamente. Tá, mas me explica de onde que surgiu aqueles três olhos dele lá, então. Cara, sobrou da cabeça dele, mano. Não, se sobrou só o cérebro, como é que ele tem olho? Não tem sentido. Teu olho não fica grudado no cérebro? Não, não fica, meu irmão. Claro que fica. Claro que fica, seu maluco. Pô, fica nada, cara. Fisiologia onde, cara? Cadê essa... Fisiologia. Ele tem uma skin de disco, né? É muito massa que a skin dele é quando ele solta uma das habilidades dele lá, que ele tem um campo, ele gera um campo onde fica healando a galera, curando a galera. Uma torrezinha, né? Sim. Um protótipo do cérebro dele. Ah, e legal que a cabeça dele é um depois, né? Com essa skin aí, ela é um globo. Aquele globo de espelhos. Sim, que tem muito bate. Foda. E toca aquela musiquinha, né? Muito foda. Musiquinha anos 70? Aquilo? 80, sei lá, alguma coisinha. É, bem disso. Faz sentido nenhum também, né? Porque os caras são do futuro, eles nem iam lembrar do bagulho aí de 1970, né? A outra skin dele é em relação ao outro jogo da empresa, né? Que é Sword and Soldiers. Whatever! A Coco, ela veio de uma corrida psiônica, né, no final da galáxia. Dessa corrida, ela veio com sua prancha chamada Wave Laser e ela acaba entrando na batalha só pra tirar uma pira mesmo. Ninguém sabe por que que ela luta, né? E também não sabe o que que ela fala, porque tem um trecho do Space Log dela, cara, que ela fala nada com nada. Nada com nada mesmo, cara. É muito bizarro. Tipo, ela fica fazendo um monte de frase de efeito, assim, mas não tem muito sentido se você jogar, cara. Ela fica falando tubular, tipo, tubular, como se fosse onda, né? Onda tubular, tipo, pra quem surfa. Mas, enfim. Ela, cara, a Coco, ela tem as habilidades seguintes. Ela tem... A prancha dela pode soltar blaze, tipo, como se fosse um choquezinho que deixa a galera lenta, né? E também tem uma bola de poder psiônico que ela pode soltar e explodir em cima do cara, né? Good morning, Mr. Zork. Próximo personagem aqui, Derp. Oh, Derp. Cara, não sei nem pronunciar o nome dele. Derp. Derp. Derp. Derp. Derp. Derp. Hello, Mr. Zork. O Derp. Derp. O Mr. Zork. Ele é um ser burro. Ele é, eu não sei nem o que ele é. Ele é um. Ele é burro. Uma ameba. Não, é uma ameba não. Ele é tipo. Sei lá, uma larva. Eu confundo o avatar dele com o do Gnal. É que o Gnal é outro tipo de... Ele é mais insectoide, assim. Ele parece um molusco, alguma Sim. coisa assim. É, lembra aquele boneco do Capitão Comando lá, tá ligado? Aquele bebezinho. Só que não é um bebezinho, ele é o cara idiota. Tipo um gosma idiota. Cara, entendi. Capitão Comando aí, que o Rodit falou, sabe, sei lá o que for, todo mundo depois procura. A player has disconnected. Você não sabe quem é o Capitão Comando? Ah, nossa, droga. Pulsa agora. Pulsa agora da conversa. Capitão Comando. Google. Cara, procura, porque senão... Puta, não. Não sabe? Caralho. Nossa. E a sai do chefe. Chateado. Mas continua a história. Ele é esse ser musculoide, mais burro que uma porta, com QI, como o próprio texto diz, de nível de um plâncton, cujo tio é o cara mais fodão, que tem uma super empresa fodônica, com um conglomerado da galáxia. Parece que ele faz parte dos acionistas, mesmo sendo burro, né? É, porque ele é o sobrinho dele, então, Sim. como ele é o herdeiro de todo o império, só que o tio não tá curtindo, né? Pô, quem vai querer um bicho burro desses? Ele nem consegue falar, coitado. Eu tenho que citar Suzy, que a Suzy é uma referência a Suri, né? Que todo mundo conhece de, sei lá, esquema, não sei qual é a sigla da Suri de esquema de voz pra iPhone, que é a Specialized Universal Secretary Interface. Hello, Mrs. Orr. Que ela fala por ele, porque ele não consegue pronunciar uma palavra só. E ele é apaixonado por gatos, sei lá o porquê, e tá dentro de uma torrezinha, que eu acho que ele nem consegue andar direito. É a suit dele, é essa, um canhãozinho, pra ele se proteger, e atira incríveis gatos. É, mas perguntaram, o que você quer pra utilizar aqui nesse canhão lá? Ele falou, I love cats, mas eu acho que seria I love cats, né, pelo que eu entendi. É, só que ele não, talvez não consiga pronunciar L, seja... É. Mas no final das contas, o tio dele falou assim, sabe uma coisa, eu vou colocar esse cara no campo de batalha aqui, se ele morrer, o império é todo meu. mas parece que... E combinando com a Suzy, cara... Ele tá sobrevivendo. É. Droga. Cara, é muito engraçado que, tipo, tem os taunts, assim, no jogo, né? E daí a taunt do Derp, ele faz... Ele faz tipo os absurdos, né? Mas a Suzy fala por ele, né? Ele faz uns... Suzy, não! Tipo, xinga ele, alguma coisa assim. Habilidades dele é baseadas, assim, tipo, uma trap... e que ele solta quando ele tá armado num forma de torre, de torreta, né? Tipo, de torrent. Ou torrent não, torrent é foda. De torrent, pronto. Enquanto ele atira, ele fica baixando o filme, né? de torre, né? Ele fica atirando a galera e quando ele tem essa habilidade de trap, ele pode explodir, tipo, soltar um míssil lá pra explodir a galera. Esses personagens que a gente listou são os personagens que tem ainda no console, né? A partir dos próximos que a gente vai listar aqui, são mais 5, são personagens que são exclusivos da Steam, da versão de PC, Mac e... I poop on you! O próximo personagem que é o Gnal, que é o personagem mais asqueroso de todos, mas é massa. Gnal, belly food, tupup. Gnal, pega no meu braço. É. Não pega não, velho, vai arrancar fora. Ele veio de uma raça chamada Skrugle, que tem que tem uma fisiologia muito estranha, que eles são capazes de se adaptar a qualquer tipo de atmosfera. Como eles são onívoros e eles têm um metabolismo muito bizarro, que eles podem vomitar plantas, né? Tipo, criaturas meio plantas, assim, que pode atirar pelos esporos, né? Bom, ele acabou sendo pego por cientistas de uma raça aqui chamada Crenzonians. Foi enjaulado. Enjaulado, isso. Só que não curtiu muito ser enjaulado. Ele acabou meio que ficando saco cheio e explodiu. Praticamente ele destruiu o laboratório onde ele tava sendo estudado. E somente 12 dias depois, onde a galera foi descobrir lá, abandonado esse laboratório, tava cheio de flora tóxica, né? Vomitado por ele. Né? É, vomitado por ele. É, ele vomita tipo um poison, tipo um veneno, assim. Que leva também a uma forte referência ao personagem do Dota. Olha aí, referente do Dota. O Venomancer, que também solta poison pela boca. Ele é tipo um ET. Só que em vez de ele... O Gnal coloca umas plantas. E o Venomancer não chega a colocar plantas, mas ele coloca como se fosse uma espécie de cobras. Ah, agora entendi por que você fala que ele tá soltando uma cobrinha, é isso? Exatamente. Aí eu vou colocar minhas cobrinhas aqui. Como assim, cara? Você é maluco? É planta isso aqui? É exatamente igual, só pelo fato que é 2D, então daí é... Mas a habilidade é a mesma. No final das contas, o Gnal, ele acabou encontrando uma galera de... piratas, bikers, ou toqueiros, né? E acabou se tornando amigos. Afinal das contas, ele acabou sendo intuído pra entrar no campo de batalha, né? Disputar aí. Intuído. Antes disso, ele virou, entre aspas, um galo de rinha. Porque os caras treinaram ele, se simpatizou com ele, então, não, vamos fazer dinheiro com o cara, né? Então vamos fazer a briga de bicho e ver o que vai dar. Mas acabou entrando como um awesome nauts aí, enfrentando os... No guts, no glory! O próximo personagem aqui, Skoldir. É simplesmente um gordo. Não, ele não era gordo. Ele era conhecido como o terrível Viking do espaço, né? The Terrible Space Viking. Era um terror, assim, né? Ele, qualquer esporte, ele lá ia lá, apavorava, detonava os cargo chips lá, né? Grocery stores, como que fala isso aqui? Loja de guloseimas, né? Ele ia lá e arrebentava com tudo. Aí, com o tempo, assim, ele começou a ficar fanfarrão, né? Começou a fazer um monte de festa e ficou gordo. Aí que ele ficou gordo. Ele acabou ficando gordo e no final das contas ele ficou meio injuriado da galera chamar ele de gordo, né? Ele até ficava furioso e batia na galera. E ele acabou criando uma roupa metálica que toda hora fica indicando quanto de caloria ele perdeu, né? Então... Mas não adianta, porque ele continua sendo gordo. Ele continua sendo gordo pra caralho. Mas no final das contas, assim, até diz aqui no final da história, se você encontra, se você estiver num campo de batalha e você ouvir sons de socos ou de peidos estrondosos à distância... Prepare-se, é o Skoldir vindo pra cima chegando. De você. É. Então o Earthquake é peido que ele solta? É, tô, agora descobriu o segredo, né? Por que você tá queimando? Na verdade, eu acho que o peido dele tá relacionado com o Double Jump ali. Eu também acho. É, eu acho que é mais que o Double Jump. É, mas não faz barulho. Como é que não, é, o é o aqui tá escrito na skill do negócio. É. Peido explosivo. Que merda, velho. É ele com os burritos, né? Enfim. Bom, ele, pra quem quer trocar a skin dele, tem uma skin que é exclusiva de um youtuber, né? Chamado Yogg's Cast. E a outra que foi lançada recentemente, que é Demon's Scold. I see you. Bom, próximo personagem aqui. Ih, agora é contigo, Raylan. Depois de graduado ali no ensino médio. Ela entra no fã clube do Super Junior, que é o EverQuest Friends. Vamos voltar a série. Não, então, depois dela terminar o ensino médio, ela entra no ELF, que eu não, não sei o que significa, pra lutar contra os robôs invasores. Lá na Primeira Guerra, né? Isso, na Primeira Guerra. Não sei se você reparou que o nome vira Elf, né? Então, por isso que eu falei Super Junior. O que tem a ver Super Junior com Elf? Elf, pô. Porque o fã clube do Super Junior é Elf, exatamente do jeito que tá aqui. Puta que pariu. Um beijo pro Dogão. É, o Super Junior, só pra quem não tá situado aqui, é uma banda coreana, tá? Então, só pra... A galera não tá acostumada. Nossa, eu tava googando, falei, o que esse cara tá falando? What the fuck? Daqui a pouco chega Super Sandy, né? E começa o... Enfim. Nossa, cara. Meu Deus do céu, cara. Os alvos não conseguem foder, cara. Continuando, durante os anos, né, com o passar dos anos, ela acaba ganhando honra, né, aumentando sua credibilidade e entra na... Auditibilidade. Não, a gente tá falando prestígio só pra zoar mesmo. E ela entra no esquadrão Skyhawks e ela acaba se apaixonando aí por uma arma, que é a Pulse Rifle Cutlass. Ou a arma de pulso abraços. O melhor de tudo que o Snake tava lendo ali, o Snake falou assim que ela... causou muitos abraços quentes na galera, né? É, depois... É, não, que na verdade ela ficou congelada por um tempo, né? Ela tava numa... Lá na, num dos mapas, né? Que é a Station. Acabou entrando numa emboscada e os robôs pegaram ela, tiraram a arma dela fora e colocaram ela numa cela criogênica pra ela acordar no futuro, tá ligado? É, então, ó, em 3009 aconteceu isso e pensa que a gente tá jogando em 3587. Então ela ficou um tempinho, ela já é velhinha já. Por isso ela tem cabelo branco ali, tá ligado? A mecha. É. Isso me lembrou alguém do X-Men. É verdade. Ah, daí ela, um grupo de mercenários descongela ela e ela, puta da cara, pega caga a arma de volta e vai ela, entra ela na pega batalha. Seu primeiro amor, né? Sim, a Kratos. Bom, é, ela tem duas skins, uma que é meio muito Resident Evil, né, da Ada, né, cara? Ela tem, é igualzinha a Ada, cara. Igualzinha. Sim, tem até a pintinha ali, aquela abertura no vestido. E a outra é uma lançada mais recentemente, né, Bionic Skin, né? Que tem uma pistola muito foda. Sim, tem a pistola muito foda. A skin de todas. Ah, que punheteiro, vai, sério. Ah. O Zabos esqueceu também, ele falou agora as skins da Rayleigh, só que ele esqueceu de falar das skins da Coco, que tem até a Coco McFly lá. É verdade, a Coco McFly, ela tem a Coco McFly e tem outra vaiana. Ah, sim, that's right. Bom, penúltimo personagem que lançado até esse podcast, né? Vinny Spike, ele vem... Minha abertura. Peixe chato do caralho, cara. É o peixe fia. Ele, quando lançou, ficou muito roubado. Depois agora ele tá nerfado pra caralho. Ele é praticamente dois personagens num só, né? É uma... O que o Vini é? É um plâncton e um peixe. Peixe, né? Esse baiacu. Peixe é um baiacu, né? Por isso que ele consegue voar. Porque ele controla praticamente o ar ali, a densidade, e bate as asas pra voar, né? É um peixe que não fica na água, claro. É. Ótimo. Nota 10. Como se esse jogo fizesse sentido algum, né? Pelo menos poderia botar uma... Que nem o Peixonauta lá, que põe tipo uma... Cara, capa. O peixe tem três... Ai, puta que pariu. Eles são procurados um monte de planeta. Principalmente num planeta... Pescaria. No planeta Oceanos, que é o planeta casa deles, que eles são procurados lá pelo sindicato do crime chamado Xisso. Eles são procurados por roubar um artefato lá do COI, desse sindicato. Só que eles colocam a cabeça deles a prêmio por 4.8 bilhões de solar, né? Que é a moeda do jogo. Só que eles são tão burros que acabaram perdendo esse artefato durante uma fuga que a Interpol tava fazendo atrás deles no oceano. Né? Interpol? Não existe Interpol, cara? Cara, a Interpol tá aí pra vir. O Plankton, né? Que é o Vini, que tá montado no Spike, ele é meio esquentado. Então ele meio que faz estratégia. Enquanto o Spike, que é o peixe, ele é muito silencioso, mas ele é o cara que vai pra batalha. O Plankton é aquele do Bob Esponja, lá? O Plankton? Tô parecido pra caralho com esse personagem. O peixe, ele solta esse dash que solta os espinhos, Spike, né? E solta uma smoke bomba escrota lá. Ele tem um outro skin de pirata, né? Eu acho que o produtor, ele gosta de pirata, cara. Gosta pra caralho, porque é segundo skin de pirata, né? É. Isso, será sem que motivo algum, né? É holandês voador, algo assim? É, eu também tava na dúvida se era, tipo, Piratas Caribe, tá ligado? You shall not pass! Bom, o próximo personagem aqui é o Genji, que é o personagem mais recente, antes da Ayla, que ainda não lançou pra esse podcast, né? Pra Fada gente Madrinha. Sim. Fada Madrinha é a mais bizarra do mundo, né, cara? É from hell essa desgraça. Ele é um dos últimos da espécie dele, a espécie dele chamado Enchin. Só que ele acaba sendo enviado pra uma migração, né? Parece que todo da raça dele acaba vindo no planeta e acaba infectando, né? Ele é meio, tipo, praga, tá ligado? Porque ele solta... um casulo, né, na habilidade principal. É uma dele. Praga esse filho. Sim. Da puta. O Snake adora jogar contra, né? É, tem um shield lá que ele solta por causa da religião lá que eles seguiram, né? Uma religião que idolatra a grande borboleta. Ele acabou meio que sendo expulso pra esse grupo de monges, né, da raça dele. Então ele acabou ficando solitário e acaba entrando nos Nauts, acho que só pra tirar uma pira mesmo, a princípio. Só pra tirar uma pira. Ele tem duas skins, uma skin que é muito foda, que é a skin do Gandalf, que é muito foda. You shall not pass! E a outra skin, que é a skin que lembra muito um Akatsuki do Naruto, cara. Kakushi. Double kill! Bom, vamos falar agora a respeito dos mapas, né? São quatro mapas que o jogo permite você jogar, né? Você joga randomicamente quando você tá jogando online ou quando você pode selecionar eles jogando em partidas privadas, né? É, são mapas que tem... é a mesma estrutura de MOBA, né? Tem torres que vão atirar no alvo mais próximo, que assim como todo MOBA, vão spawnando droids ou minions, né, pra derrubar as torres, e durante as batalhas entre os Nauts, eles vão matando os droids pra avançar a lane e destruir essas torres, né. Alguns mapas, eles têm algumas características específicas, né. O grande diferencial é que o Nauts, ele é um mapa, na verdade, sim, existe mapas com duas lanes e mapa com uma lane. É claro que depois faz uma bifurcação que vira duas. Sim. Mas a base dele, ao invés dos tradicionais MOBAs, que normalmente é três, ele é só duas lanes. Assim como nos MOBAs tradicionais, o Nauts também tem jungles, que podemos dizer, né? Não, não, é bem, não seria bem jungles, mas sim existe uma área. Áreas específicas. Welcome to the jungle! Não, essa jungle também. Não seria exatamente jungle, né? Mas seria áreas pra você... ficar hideout. Pra você não voltar pra base e você recuperar a vida. Entendeu? Ah, não. E, além disso, né? Tem umas áreas que você pode ficar nos mapas ali que você fica escondido. É mais pra você, tipo, fazer um teamfight com a galera, né? Pra você, tipo, fazer uma emboscada. E os mapas, assim, eles têm particularidades. A gente não vai listar aqui, até porque... coisa pra caralho. É coisa pra caralho pra listar, né? Tipo, alguns têm unidades exclusivas pra cada mapa. Mapa, né? Só pra listar os nomes aqui dos mapas, é Hippit 4, Ice Station 404, Sorona e Aegilon, que é o mapa mais recente, que é o mapa exclusivo, praticamente é o mapa da casa do Leon, né? Pelo que e tem. O Hippit 4 é do Legendary! A mecânica do jogo, assim como todo MOBA, né? O MOBA normalmente você compra itens, mas que não estão relacionados com as skins. São itens que te dão atributos, né? Seja defesa, seja armadura, seja vidas, velocidade, agilidade. No caso do Nauts, a mecânica dele é baseada assim. Você tem itens que você pode comprar com os solares que você mata os boss, né? Tipo, você mata os minions. Eu né? acho que o maior diferencial é que a maioria dos MOBAs em si, você tem normalmente tem um inventário no qual você compra os itens que você pode preencher com conforme ali dentro do seu inventário. Já no Nauts não, você compra, podemos dizer assim, habilidades, né, que pode estar aumentando o seu dano ou dando um outro tipo de habilidade específica pra você, que você compra que nem os outros MOBAs, farmando, né. É como todo MOBA, só que o diferencial é que, assim, cada personagem tem uma sequência de itens, né, que você... específicas, né. Específicas, exatamente. Que você pode escolher ela antes de... quais são os itens que você vai poder comprar antes de iniciar a partida. Tanto que essa build que você escolhe, você só libera conforme você vai subindo de level, né? Que é um outro atrativo pro jogo. Que eu acho válido explicar. Liberando os itens, né? Pra você poder colocar na sua pack pra levar pro jogo. Exatamente. Exatamente isso. Mas no final das contas, a mecânica é essa. O que vai diferenciar é os itens que vai deixar você ou tanker, ou você mais você matando mais com poucos golpes, ou com mais golpes, velocidade. Então tem várias estratégias que você segue. É um jogo tão simples, mas ele se torna tão estratégico no final das contas. Contas, cara, que você fala, caralho, tipo, não pensei que era tão complexo assim, né? É, na verdade, ele não é tão simples, não. Dá uma falsa impressão de simplicidade, mas na verdade, o que a gente pode trazer e explicar melhor, que o Nauts é um jogo muito mais frenético, tanto que... Sim. Você é mais dinâmico, é. Você precisa de uma conexão bem mais apurada, principalmente pra você não se prejudicar num jogo, né? É, só traçando um comparativo, as teamfights do Dota chega a durar até 20 segundos, né? Sim. Ou mais. As teamfights do LoL chega a durar 10 segundos ou às vezes um pouco menos. Mas as teamfights do Nauts chega a durar 5 segundos ou menos, entendeu? Sim, é bem rápido. Totalmente bem mais frenético, entendeu? Sim, meu às personagem vezes, questão... o outro vem explode e pronto, acabou. Questão de, às vezes, 3 segundos dá, você mata todo mundo do outro time, dependendo como for a combinação, entendeu? Aham. Então, isso que é bem... Sempre vai ter personagens que são counters de outros, né? Então você sempre tem essa relação, né? É, normal de qualquer MOBA, né? Isso. O clássico pedra, papel e tesoura, né? É, sempre tem esse esquema, né? Bom, Eu tinha pulado essa pergunta, mas até propositalmente pra falar dos mapas. Personagens favoritos de vocês e qual é o personagem vocês mais odeiam jogar? Bia, começando contigo. Ah, os favoritos, já, como você já falou no começo do cast. Do cast. Cast. do casting. O Lone Star, o cowboy e o querido Durple, whatever. O Zork, né? Porque é muito mais divertido ouvir a Suzy falar. A Suzy é muito massa. E personagem odiado? Tá, cara, é que todos os outros pra mim são um pódio. Se eu vejo o Leon chegando, cara, me dá um negócio. Dá um negócio, porque eu vou sair pro lado, não adianta, velho, vai foder. Mas o que eu, tipo, não suportei jogar, no caso, pra jogar, que você tá perguntando, foi com o Volter, cara. Eu descobri jogando que ele é um healer e ele é só isso. E, tipo, eu fico lá do lado fazendo massagem, tipo, dando rio na galera e, tipo, pô, é isso? É, Bia, é isso aí. Tá, legal, é, bom, bacana ficar ajudando a galera sem poder fazer nada. Até que, no final, foi você, Snake, né, que falou que no final, não, Bia, compra a porra de uma, da skill de bombas, sei lá o que era. Ela não lê os itens. Eu falei, a gente tava no random. Foi uma vez que a gente jogou. É. Cada um tava indo com qualquer. Daí, tipo, eu falar, velho, se eu só jogo com dois e são tipo 12 personagens, a chance de eu cair com um que eu não faço ideia do que faço é muito alta. E foi o que aconteceu, né? Sangue no zóio. É sangue no zóio. Ihan, personagens favoritos e personagens odiados. Meu personagem favorito é a Rayleigh. Sniper. Sniper de suporte ali atrás, só dando kill na galera, roubando kill do Will do lado direto. Ultimamente tem sido o contrário, tá só pensando. É, né, viado. E, cara, personagem que eu não curto jogar é o Leon. Não rola jogar com o Leon. Já tentei várias vezes, mas não é o meu estilo com ele. Rodite! Bom, eu, na verdade, sim. Tá mudando direto os personagens. Eu mudo direto os personagens, exatamente. Eu venho testando vários. Eu comecei a primeira temporada, eu jogava bastante com o Macaco. Naquela época ele ainda era bom, não tava tão nerfado. Macaco tá bom pra caramba. Macaco é bom. É, agora eu parei de jogar com ele, não sei como é que ele tá agora. Tanto que eu acho que o maior número de kill é com ele ainda, pra vocês terem uma ideia. Sim. Na segunda temporada eu comecei a jogar com o Derp. Sofri bastante com ele, porque ele é um boneco que ele fica muito parado, assim, dependendo da estratégia que você usa. Tipo, quando você transforma em forma de torre, você fica travado no chão. Vulnerável pra caralho. Porque é, exatamente, fica vulnerável pra caralho. Terceira temporada, eu mudei de novo, mudei pro Lone Star, que daí no caso... Copiou minha build? Copiei a build dos o alvos. O bom filho a casa retorna. Copiei a build dos alvos, funcionou muito bem, né, daí, opa, beleza. Eu tô copiando também, tá sendo legal, viu? Ah, tá, obrigado. Valeu. Copiei a build dos alvos e funciona bacana. Tipo, é um char muito difícil de ter um anti ele. Tipo, ele é um char é muito bem... completo, ele né? É, bem completo. Ele tem vida, ele tem um pouco de velocidade, tem build pra fugir, tem build pra atacar. Então, tipo, ele é um char bem completinho. E agora, na Season 4... Skulldeer. Comecei a jogar com o Skulldeer, que é um cara muito tanker, cara. E eu tô me gostando. Tá gostando pra caralho, né? Pra caralho. Identificou, né? Identifiquei com o cordão lá, velho. E personagem que você odeia jogar? Cara, eu odeio jogar, eu tenho 0% de vitórias com o Vini Spy, cara. Eu não consigo. Sério? Eu não consigo controlar aquele voo dele. É, toda hora fica apertando mais espaço, é isso, né? Sim, cara, mas é. Eu me perco, ficar apertando espaço e atirando e usando os skills, entendeu? Então me mato muito com aquilo, entendeu? Eu odeio ele tanto pra jogar com ele quanto contra ele, porque ele é muito assassino e, tipo, nas versões anteriores ainda ele era muito mais apelão. Nossa, eu lembro quando eu jogava com ele, cara. Nossa, enfim. Snake, qual que é o seu personagem favorito ou personagem? Que nem o Rod, que comecei com o Lone Star. Fui pro Leon. Depois fiquei um bom tempo só jogando mais com o Leon. Até mudava pros outros. Depois eu fiquei um bom tempo com o Voltar, cara. Que eu acho que é o personagem que eu mais gostei de jogar. A Bia ali. É, porque quem sabe jogar, sabe, minha filha? Consegue dar, consegue fazer até 3 kills, tá? Desculpa aí. O healer. É, não veio o caso. Pelo menos a gente leva a torre pra frente. Agora que eu tô começando a aprender a jogar com a Coco. Pelo menos eu tô conseguindo matar, né? Morrer menos. E cara, já dá pra perceber que eu detesto a porra do macaco. Cara, tem 3 personagens favoritos. Lone Star, a Coco, que eu gosto pra caralho de jogar com ela. Apesar que eu não tô jogando tanto ultimamente, eu jogava muito no começo. E agora eu tô jogando com um personagem que eu tô gostando pra caralho, que é o Frog G, cara. Nossa, tá muito massa. Frog G! Cara, e eu odeio jogar com a porra do Skulldeer, cara. É muito chato jogar com aquele personagem. Cara, é muito maneiro. Não, é muito ruim, cara. Eu não consigo jogar com aquele personagem, cara. É muito, muito zoado. Cara, ele é muito apelão, mas não vamos discutir. Vai. Olha, o teu Derp também, sabe? Meu Derp é melhor que o do Rodi, sabe? Red Team Dominating. Vamos aqui agora para as músicas, né? Pra gente encerrar o cast. A gente falou bastante já a respeito dos personagens, né? Ah, quase nada, só 1h30. É. As músicas foram feitas por uma empresa que foi contratada pela Ronimo, né? É uma empresa chamada Sonic Picnic, que também fez músicas para os jogos do jogo Toctori 2, que vai sair pra Wii U, e Rocket Riot, né, 3D. A trilha sonora do jogo é muito foda, a gente já falou da abertura dela, que tem um ar de Thundercats, né, Zenk? Awesome, awesome, awesome, Mercenaries, joy. É que você não viu eu fazer das poses aqui, ficou bem claro. Imaginei. Eu acho que eu consegui ver, cara, eu consegui. Cada música de personagem é muito foda. As músicas preferidas ali de personagens minhas, que já tocaram ali, é do Clank e do Frog G, que eu acho muito foda. Snake, tem um personagem favorito, tem as músicas fodas, hein? Cara, seria do Voltar. Chameleão. Chameleão é foda. Esquecer. Onde, Ti? E você? Música personagem? Eu jogo sem som mesmo, só curto as músicas por causa que... Você e o Iha não jogam sem musiquinha porque... Cara, tem... jogo de MOBA exige uma certa concentração, então... Ah, eu realmente fazer as coisas, não tem? Eu baixo a música mesmo e jogo um abraço. Ô, André. Oi. Você sabe qual é a música que tocou aquela vez que a gente fez Zoned no time... No outro time lá? Cara, é verdade. Uma vez a gente... Tava eu, Will e o Ira jogando online. A gente não morreu nenhuma vez e os personagens inimigos não matou nenhuma vez, tá ligado? A gente chegou, cada um fazia acho que mais de 7 kills na galera. E a gente foi pra base derrubando todos os torres. Começou a tocar uma música que nunca tocou, cara. É uma música do Nauts, tá ligado? A música é o Awesome Nauts, mas um remix muito louco, cara. Muito foda. Ai, que massa. Cara, nunca aconteceu isso. Eu falei, caralho, a gente é muito foda, cara. Agora eu vou ganhar dinheiro com isso. Enfim, é... Só que não aconteceu. Só que não, né? Pulando o Iha e o Rod, que não coloca música pra jogar. Bia, música personagem que você gosta aí? Cara, eu joguei os últimos 3 meses sem som. Mais um, é só Tamo isolado aqui no universo das músicas. Estatísticas mostram. É que eu só jogo com... Música é melhor no Alsonance. Ah, eu não sou referência. Ah, tá. Cara, como eu só jogo com o Lone Star e o Durfling, é o deles que eu gosto. Sim. Bom, é o que vai estar tendo pra hoje. Bom, então eu vou começar aqui com a primeira música que eu selecionei para esse podcast. É a música de fase, né? Ela é chamada de Interstellar Gangsta, né? Interstellar Gangsta. Praticamente como se fosse um cara do gueto falando Interstellar Gangsta, tá ligado? Então, tá ligado, mano. Morei. Tá ligado? Morou? Então vamos lá. Pau na caixa, vamos tocar aí. We'll be right back. Então vamos para a segunda música, rapidinho, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Rodit, qual que é a sua? A minha música é do Clean Spree que eu fiz aqui com o Skoldir aqui. Skoldir Clean Spree. Toca aí. 1, 2, 3, Clean Spree. Ah não, quem fala assim é o Gnol, né? 1, 2, 3, Clean Spree. Igualzinho. Estagiário do Pop de Noob, digo, Bia? Ah, a diva. Pô, a diva. Ela foi promovida, que eu fiquei sabendo. É, agora é efetivo, agora do Game Track, toma essa. Eu fui promovida, não tô sabendo disso aí, não. Ninguém vai falar. Como que é assim? Tá promovendo os caras aí? Você tá roubando? O que que é? Explica aí. Vamos ignorando aí? Vamos roubar a galera aí pro Game Track, né, Snake? Vamos. Vai todo mundo, usa staff pra tudo. Já é. Rouba toda obra. Bom, então, Bia, qual é a música que você selecionou para esse podcast? É uma música que o Rodit não conhecia. Porque ele não usa som. Muita gente jogou e também não conhece, eu acredito. Hein? Pô, a galera não entra nos créditos, velho. Bom, é a música dos créditos que se chama You Will Always Be My Only Awesome Now. Nossa senhora, falou 50 palavras, hein? Contou a música inteira. Ali, eu me vi. Pior que eu falei, tipo, sei lá, 80% da letra, né? Da letra. You agora repete isso com a música que pronto, é a música. A música. É, melodia já é, fechou. A música, ela tem um ar meio de música. É de final de, sabe, créditos do desenho animado? Sim, é pra dormir, né? Música pra dormir. É, pra dormir, pra sei lá, rebobinar a fita. Então vamos lá, pau na caixa. Toca aí, DJ! Qual que é a sua música? Não, minha música, como gosto muito da Rayleigh, vai pro Kill Spree da Rayleigh. Ah, galera, para de ser punheteiro, gente. Pô, Kill Spree, não tem nada de punheteiro, pô. Ih, deixa eu te perguntar uma coisa. O que o sniper sente quando atira no inimigo? Ai, a minha piadinha infame. Não sei. Não, recoil, porra. What I feel when I shot an enemy? Recoil. What do I feel when I shoot an enemy? Recoil. É muito bom, né? Então vamos lá, pau na caixa na música do Henry. Bye. que você deixou sua música para o finalzinho aqui, então vamos falar a respeito dela. A minha não tem a ver com o personagem. Ela, acho que ela... Não toca o cenário, toca qual, o cenário. É do cenário, agora não vou lembrar qual que é. E sempre começa, né, uma. Mas é Guitar and Cindy Abfab. Abfab. Então vamos lá. Solta o som DJ. Solta o som DJ. Aqui o podcast a respeito de Astronauts. É um jogo que a gente tem jogado pra caralho. É um jogo que, cara, eu tô gamado nesse jogo, é muito bom. Eu sou viciado. Saindo daqui, vamos jogar agora. Sim, eu vou jogar partida. Não, vou jogar nada, meia-noite, seu cu. jogar assim. Antes de dormir, cara. Pô, já é, uma pra dormir bem. Então tá, eu vou jogar depois de gravar então. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast aqui no Game Track. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do jogo, aqui no Level Mais tem o canal aqui que fala da nossa, como que é, Zabdão? Incrível Nautas. Incrível dos Nautas, tá ligado? Já, até o presente podcast tem 7 a 8 vídeos, né? Pode ser que tenha lançado um nesse período. A última gravação que a gente fez, que até a Bia participando, infelizmente, por causa do Fraps, deu problema. Tudo muito distante, mas ainda nessa galáxia. Sim, ou na galáxia dos Nautas, enfim. Então, vamos aqui agradecer os nossos participantes. Agradecer o Lucas, né? Quem não conhece, Lucas Irra. Ele participou no Game Track 17, há muito tempo atrás, falando sobre World of Warcraft aqui com a gente, né? Então participou. Ele falou antes, nossa, antes de Mist of Pandaria, muita coisa rolou durante esse tempo, hein? Que é isso, obrigado pelo convite aí. Qualquer coisa nos próximos Nauts aí, tamo aí. Sim, confira. A gente sempre tá nos vídeos aí, então confira a gente jogando ou se fudendo ou ganhando pra caralho. Tamo nas internet aí, sim, rapaziada. Então, esse é o pessoal do Papo de Noob, muito obrigado, voltem sempre, me convidem pro podcast, que já faz 3 anos que vocês nunca me chamaram. Até eu fui lá 2 vezes, hein, gravo até e-mails no lugar da Bia, que eu sou estagiário da Bia, tá ligado? Ah, agora eu tenho estagiário, é isso? É, só dos e-mails. Melhor, hein? Melhor. Mas é isso aí, um abraço pra vocês, até o próximo episódio. Deixa eles agradecer, cara. Falar o jabá. Não vou deixar, eles não deixam eu participar do podcast deles. Eu não vou convidar. Alguém não vai estar lá então, é isso. Então, Rodite e Bia, fala a respeito do, seu, do programa que vocês fizeram recentemente sobre a Tal Estúdio. A gente falou com o Lucas e o Gabriel da Tal Estúdio, falando sobre o Mr. Brick, que tá na Greenlight, tá em votação. Jogo brasileiro, muito maneiro aí. É, jogo brasileiro, empresa brasileira, tudo brasileiro, só que é inglês, mas gente, todo mundo sabe inglês, menos o Rodite. E... Não, tem português agora, para de ser noob aí, pô. Ah, não, é verdade. Uma outra coisa. Uma outra coisa, eu vou deixar aqui o link do Brasil Reviews, que é muito bom. Mas então, é isso aí, o do Papo de Noob 45? É isso, produção? É isso aí, produção. É isso aí, produção? É isso aí, produção. Confira aqui no ponto? Isso, confira, cast... aí, é isso aí? Eu posso mandar? É isso pode, aí? Pode mandar. Pode mandar. 45 aí, com o pessoal do Tal Estúdio, Mr. Bree, tudo muito bonito. Vai conferir com a gente aí essa sexta-feira, viu? Já foi, querido. É sexta-feira passada, né? É na sexta-feira passada, viu? É, a gente acredita bastante no público, tanto do Papo de Noob quanto do Game Track, né? Não é à toa que estamos lá nos destaques do iTunes. E a gente quer pedir uma força pro pessoal lá da Tal Estúdio pra votar lá, né? O pessoal da Tal Estúdio votar neles mesmo, né? Tal Estúdio. Não, é assim, ó. Vamos, não, a gente, galera, tá pedindo pros pessoal. Vamos incentivar. Galera, vamos incentivar a produção nacional. Vocês vão lá e votem na Greenlight no jogo, cara, pra ele sair pra venda. O link vai estar aqui no post aqui pra galera votar. Então, dá uma força aí. A gente sabe que os ouvintes do Papo de Noob do Game Track juntos aí já são milhares, né? Olha só. Muito bem, muito bem. Então a gente tá pedindo a força da galera pra incentivar aí, né? E é claro, né? Valorizar o mercado de games nacional aí que tá precisando, né, pessoal? Manda esses e-mails pra onde, Snake? Mande para gametrack@levelmais.com. Olha só, não falou com muita certeza. Eu lembrei. Não falou com muita certeza, mas tá valendo. Ou deixe seus comentários também, né? Acessem lá também a fanpage do Level Mais no Facebook. Siga-nos no Twitter. Assine o iTunes e assine o nosso feed aqui, ó. É, olha só, isso aí. Então, ficamos por aqui. Até a próxima edição, galera. Falou. Abraço. Falou. Boa noite. Até o próximo Game Track. Tchau. Terapia. Victory!